Hoje ela vai sair pra dar problema. Ela é mulher demais pra se esquema. O seu decote ousado é só detalhe. Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem. Ela sabe provocar. Desce câmera lenta, difícil acompanhar. Atrevida, mexe com maldade. Não sobra uma inimiga no combate. Bate, bate, bate, bate o bumbum, bate, bate bumbum, bumbum, bum, covarde. Bate, bate, bate o bumbum, bate, bate bumbum. Calma, bumbum. Bate, então bate, então bate, vai com bumbum, covarde. Então bate, vai com bumbum, covarde. Então bate, então bate, vai com bumbum, covarde. Então bate, bumbum. Hoje ela vai sair pra dar problema. Ela é mulher demais pra ser esquema. O seu decote ousado é só detalhe. Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem. Ela sabe provocar. Desce câmera lenta, difícil acompanhar. Atrevida, mexe com maldade. Não sobra uma inimiga no combate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate o bumbum, bate, bate bumbum, bumbum, covarde. Bate, bate, bate o bumbum, bate, bate o bumbum dela, covarde. Então bate, então bate, bate o bumbum, bate, bate o bumbum dela, covarde. Então bate, então bate, então bate no latão, bate. Bate bumbum, bumbum, covarde. Bate, bate, bate o bumbum, bate, bate bumbum dela, covarde. Bate, bate, bate o bumbum, bate, bate bumbum, bumbum, covarde. Oi, Deli DJ, Neblina, Dilceio, MC Lan e Herbert Richards. Chama! Ela tem um bumbum, covarde. Vou chamar a polícia pra você, Navinha.